paixão residual. Eu estava à espera do final do juízo sobre nós. Eu estava por aqui, bem assim, depois do carnaval. Eu estava à espera.